vem meu amor, vem a ver. Esta dança acabou de chegar. É o gostoso Sirimão. Eu estou aqui pra cantar. Vem a ver meu amor, vem a ver. Esta dança acabou de chegar. É o gostoso Sirimão. Eu estou aqui pra cantar. Venha cá meu amor, fique comigo. Agarradinho é bom de se dançar. Mas não pise no pé do seu amor. Pro seu amor não gritar. Ui, Sirimão amor. Venha ver meu amor, venha ver. Esta dança acabou de chegar. É o gostoso Sirimão. Eu estou aqui pra cantar. Venha ver meu amor, venha ver. Esta dança acabou de chegar. É o gostoso Sirimão. Eu estou aqui pra cantar. Venha cá meu amor, fique comigo. Agarradinho é bom de se dançar. Mas não pise no pé do seu amor. Pro seu amor não gritar. Venha ver meu amor, venha ver. Esta dança acabou de chegar. Eu estou aqui pra cantar. Venha ver meu amor, venha ver. Essa dança acabou de chegar. É o gostoso Sirimão. Eu estou aqui pra cantar. Venha ver meu amor, venha ver. Essa dança acabou de chegar. É o gostoso Sirimão. Eu estou aqui pra cantar. Venha ver meu amor, venha ver. Essa dança acabou de chegar.